Thank you.

nem estava a ouvir a bateria. Deve ser do... Isto é guitar rig, acho eu. Deve ser o threshold. Mete bué para a direita. Tira uma beca. Se meteres isso, tira uma beca ao ruído, já. Eu tinha a mesma espiga, andei com essa merda. E tinha a mesma espiga. Com esse VST. Deve ser um VST, né? Essa guitarra acústica. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Eu prefiro o Amplitude 50 vezes ou o Guitar King. Embora o Guitar King é bem bom, tem bem efeitos e o caralho.